Harry considerou a possibilidade. A essa altura, ela estaria extremamente idosa e, segundo Muriel, gagá. Seria provável que Dumbledore escondesse a espada de Gryffindor com ela? Nesse caso, ele achava que Dumbledore relegara muita coisa ao acaso. Jamais revelara que tivesse substituído a espada por uma falsificação e tampouco mencionara sua amizade com Batilda. Agora, porém, não era o momento de lançar dúvidas sobre a teoria de Hermione, não quando estava disposta, de modo surpreendente, a concordar com o seu maior desejo. É possível. Então vamos a Godric's Hollow. Vamos, mas teremos que planejar a viagem com muito cuidado. Hermione impertigou-se na poltrona e Harry percebeu que a perspectiva de ter novamente um objetivo definido melhorara o ânimo dela tanto quanto o dele. Para começar, precisamos praticar desaparatação a dois, sob a capa da invisibilidade, e, por prudência, uns feitiços da desilusão também, a não ser que você ache que devemos botar para quebrar e usar a poção polissuco. Nesse caso, precisaríamos recolher fios de cabelo de alguém. Na verdade, acho que isso seria melhor. Quanto mais impenetráveis os nossos disfarces, melhor. Harry deixou-a falar, assentindo e concordando sempre que havia uma pausa, mas sua mente se aliara da conversa. Pela primeira vez, desde que descobrira que a espada no Gringotes era falsa, sentia-se estimulado. Estava em vias de ir à sua terra, em vias de retornar ao lugar onde tivera uma família. Se não fosse por Voldemort, em Godric's Hollow ele teria crescido e passado todas as férias escolares. Poderia ter convidado amigos à sua casa, poderia até ter tido irmãos e irmãs. Sua mãe é que teria feito o seu bolo de 17 anos. A vida que ele perdera nunca lhe parecera tão real como neste momento em que sabia estar prestes a conhecer o lugar em que tudo aquilo lhe fora roubado. Aquela noite, depois que Hermione foi se deitar, silenciosamente Harry tirou a mochila da bolsinha de contas e apanhou o álbum de fotografias que Hagrid lhe dera tantos anos atrás. Pela primeira vez em meses, examinou em detalhes as velhas fotos dos seus pais, sorrindo e acenando para ele em imagem, que era só o que lhe restava deles. Harry teria, de bom grado, partido para Godric's Hollow no dia seguinte, mas Hermione tinha outras ideias. Convencida de que Voldemort esperaria que Harry voltasse à cena da morte dos pais, ela decidira que só viajariam depois de assegurar que tivessem os melhores disfarces possíveis. Portanto, só uma semana mais tarde, após obterem fios de cabelos de trouxas inocentes que faziam compras de Natal e praticar aparatação e desaparatação sob a capa da invisibilidade, Hermione concordou em viajar só depois de tudo isso. Deveriam aparatar até a aldeia protegidos pela escuridão da noite. Portanto, a tarde ia adiantada quando finalmente beberam a poção polissuco e Harry se transformou em um trouxa de meia-idade, com os cabelos rareando, e Hermione em uma esposa pequena e apagada. A bolsinha de contas com todos os seus pertences afora, a Horcrux, que Harry usava ao pescoço, estava guardada no bolso interno do casaco de Hermione, abotoado até em cima. Harry cobriu-os com a capa da invisibilidade e eles penetraram mais uma vez na sufocante escuridão. Sentindo o coração bater na garganta, Harry abriu os olhos. Achavam-se parados, de mãos dadas, em uma estradinha coberta de neve, sob um céu azul escuro em que as primeiras estrelas da noite começavam a piscar palidamente. Havia chalés de ambos os lados da via estreita e decorações de Natal cintilavam às janelas. Um pouco adiante, um clarão dourado de lampiões de rua indicava o centro da aldeia. Quanta neve! Sussurrou Hermione sob a capa. Por que não pensamos na neve? Depois de todas as precauções que tomamos, vamos deixar pegadas. Temos que nos livrar delas. Você vai na frente e eu cuido disso. Harry não queria entrar na aldeia como um cavalo de pantomima, tentando mantê-los invisíveis ao mesmo tempo em que ocultavam magicamente os vestígios de sua passagem. Vamos tirar a capa, sugeriu Harry, e, ao ver o rosto amedrontado de Hermione, completou. Ah, vamos, não parecemos nós mesmos e não há ninguém por aqui. Ele guardou a capa sob o paletó e prosseguiram desembaraçados, o ar gélido beliscando seu rosto a passarem por outros chalés. Qualquer um deles poderia ser aquele em que Tiago e Lilian tinham vivido, ou o que Batilda vivia agora. Harry observou as portas, os tetos carregados de neve, os pórticos, imaginando se ainda se lembraria de algum deles, sabendo intimamente que era impossível, tinha pouco mais de um ano quando deixara a aldeia para sempre. Não sabia ao certo se conseguiria ver o chalé, nem o que acontecia quando os portadores do feitiço Fidelius morriam. Então, a estradinha em que iam fez uma curva para a esquerda e o coração da aldeia, uma pracinha, surgiu aos seus olhos. A todo o redor havia lâmpadas coloridas penduradas e no centro o que lhe pareceu um memorial de guerra, parcialmente sombreado por uma árvore de Natal sacudida pelo vento. Havia diversas lojas, um correio, um bar e uma igrejinha, cujos vitrais brilhavam como joias do lado oposto da praça. A neve ali se compactara, estava dura e escorregadia por onde as pessoas tinham passado o dia todo. Aldeões cruzavam a sua frente em todas as direções, seus vultos brevemente iluminados pelos lampiões de rua. Eles ouviram fragmentos de risos e música pop quando a porta do bar se abriu e fechou. Depois ouviram um coral natalino começando a cantar na igreja. Harry, acho que é noite de Natal, exclamou Hermione. É? Perdera a noção da data. Havia semanas que não viam um jornal. Tenho certeza de que é, tornou Hermione com os olhos na igreja. Eles estarão lá, não? Sua mãe e seu pai? Estou vendo o cemitério paroquial. Harry sentiu uma emoção indefinida que transcendia a excitação, assemelhava-se mais ao medo. Agora, tão perto, estava em dúvida se queria mesmo ver. Talvez Hermione soubesse o que ele estava sentindo, porque pegou-o pela mão e assumiu a liderança pela primeira vez, puxando-o para prosseguir. No meio da praça, no entanto, ela parou subitamente. Harry, olha. Ela apontava para o memorial de guerra. Ao passarem pelo monumento, ele se transformara. Em vez de um obelisco coberto de nomes, havia uma estátua de três pessoas. Um homem de cabelos rebeldes e óculos, uma mulher de cabelos longos e rosto bonito e bondoso, e um menininho aninhado nos braços dela. A neve se depositara em suas cabeças, como gorros brancos e fofos. Harry aproximou-se, fitando os rostos dos pais. Nunca imaginara que haveria uma estátua. Como era estranho ver-se representado em pedra, um menininho feliz, sem cicatriz na testa. Vamos, disse Harry ao se dar por satisfeito, e os dois retomaram o caminho para a igreja. Ao atravessarem a rua, ele espiou por cima do ombro. A estátua se transformara mais uma vez em um memorial de guerra. A cantoria foi se elevando à medida que se aproximavam. Harry sentiu a garganta apertar, lembrou-se com tanta intensidade de Hogwarts, de pirraça berrando paródias grosseiras das canções de dentro das armaduras, das 12 árvores de Natal no salão principal, de Dumbledore usando a touca que ganhara em uma bala de estalo, de Rony com o suéter tricotado à mão. Havia um portão que dava passagem a uma pessoa por vez na entrada do cemitério. Hermione o abriu, o mais silenciosamente possível, e os dois entraram de lado. Nas laterais do caminho escorregadio que levava às portas da igreja, a neve estava alta e intocada. Eles atravessaram a neve, deixando profundas valas ao contornarem o prédio, mantendo-se à sombra das janelas iluminadas. No adro da igreja, fileiras e mais fileiras de túmulos nevados emergiam de um manto azul muito claro com ofuscantes malhas vermelhas, amarelas e verdes, que eram a luz dos vitrais incidindo sobre a neve. Apertando a varinha no bolso do paletó, Harry se dirigiu ao túmulo mais próximo. — Olhe, esse é de um Abbott. Talvez seja um parente da Ana, falecido há muito tempo. — Fale baixo, pediu Hermione. Eles foram se embrenhando no cemitério, cavando, ao passar, pegadas escuras na neve, inclinando-se para espiar as inscrições nas velhas lápides, apertando de vez em quando os olhos para enxergar na escuridão circundante e se certificar plenamente de que estavam sozinhos. Harry, aqui. Hermione estava a duas fileiras de distância. Ele precisou voltar até a amiga, seu coração decididamente ribombando no peito. É? Não, mas venha ver. Ela apontou para uma pedra escura. Harry se abaixou e viu, no granito congelado e manchado de líquens, as palavras Kendra Dumbledore, e abaixo das datas de seu nascimento e morte e sua filha Ariana, havia também uma citação. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então Rita Skeeter e Muriel tinham entendido alguns fatos corretamente. A família Dumbledore vivera realmente ali, e parte dela morrera ali. Ver o túmulo era pior do que ouvir falar nele. Harry não pôde deixar de pensar que Dumbledore e ele tinham profundas raízes neste cemitério, e que o diretor devia ter lhe dito isso. Entretanto, jamais pensara em partilhar tal conexão. Poderiam ter visitado o lugar juntos. Por um momento, Harry se imaginou vindo ali com o diretor, o vínculo que teriam formado, o quanto isto significaria para ele. Parecia, porém, que... Para Dumbledore, o fato de suas famílias jazerem lado a lado no mesmo cemitério fosse uma coincidência insignificante, irrelevante talvez para o trabalho que desejava ver Harry realizar. Hermione observava-o, e Harry ficou contente que as sombras ocultassem seu rosto. Ele tornou a ler as palavras na lápide, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não compreendia o que significavam. Com certeza, tinham sido escolhidas por Dumbledore, por ser o membro mais velho da família após a morte da mãe. Você tem certeza de que ele nunca mencionou? Começou Hermione. Não, respondeu Harry secamente. E, em seguida, vamos continuar olhando. e lhe deu as costas, desejando não ter visto a lápide. Não queria que a sua intensa vibração fosse contaminada pelo rancor. — Aqui! — tornou a exclamar Hermione, da escuridão, instantes depois. — Ah, não! Desculpe! Pensei ter lido Potter. Ela estava esfregando uma lápide esfarelada, coberta de musgo, e a estudava, com uma pequena ruga no rosto. — Harry, volte aqui um momento. Ele não queria ser novamente desviado de sua busca e foi resmungando, que retornou pela neve até Hermione. — Quê? — Olhe só. O túmulo era extraordinariamente velho, desintegrado pelas intempéries, e ele quase não conseguia enxergar o nome. Hermione mostrou-lhe o símbolo logo abaixo. — Harry, a marca que estava no livro. Ele olhou para o ponto que a amiga indicava. A pedra estava tão gasta que era difícil ver a gravação, embora parecesse haver uma marca triangular sob um nome quase ilegível. — É. — Poderia ser. Hermione acendeu a varinha e iluminou o nome na lápide. — Diz aqui... Ignoto, acho. — Vou continuar procurando os meus pais, tá? — respondeu Harry com certa rispidez na voz, e tornou a se afastar, deixando-a agachada ao lado do velho túmulo. De vez em quando ele reconhecia um sobrenome que, como Abbott, encontrara em Hogwarts. Às vezes havia várias gerações da mesma família bruxa representadas no cemitério. Harry percebia pelas datas que a família ou se extinguira ou seus membros atuais tinham se mudado de Godric's Hollow. E prosseguia avançando entre os túmulos e, cada vez que encontrava uma lápide nova, sentia um aperto de apreensão ou de expectativa. A escuridão e o silêncio pareceram se tornar, de repente, muito mais profundos. Harry olhou ao redor preocupado, pensando nos dementadores, e se deu conta de que o coral havia terminado, que a conversa e o alvoroço dos fiéis iam morrendo à medida que se dirigiam à praça. Alguém na igreja acabara de apagar as luzes. Então, das trevas, veio a voz de Hermione pela terceira vez, alta e clara, a poucos metros de distância. — Harry, eles estão aqui. — Bem aqui. E ele soube, pelo seu tom de voz, que desta vez eram os seus pais. Aproximou-se, sentindo que um peso comprimia-lhe o peito, a mesma sensação que tivera logo depois da morte de Dumbledore, uma dor que chegava a pesar em seu coração e seus pulmões. A lápide estava apenas a duas fileiras atrás da de Kendra e Ariana. Era de mármore, tal como a de Dumbledore, e isso facilitava a leitura, pois parecia brilhar no escuro. Harry não precisou se ajoelhar, nem chegar muito perto para ler as palavras ali gravadas. Tiago Potter. Nascido 27 de março de 1960, falecido 31 de outubro de 1981. Lillian Potter, nascida 30 de janeiro de 1960, falecida 31 de outubro de 1981. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Harry leu as palavras devagar, como se fosse uma única chance de entender seu significado, e leu as últimas em voz alta. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Ocorreu-lhe um pensamento horrível, acompanhado de uma espécie de pânico. Essa não é a ideia dos dementadores? Por que está ali? Não significa aniquilar a morte como querem os dementadores, Harry, disse Hermione em tom meigo. Significa, entende, viver além da morte, viver após a morte. Eles, entretanto, não estavam vivos, pensou Harry. Estavam mortos. As palavras vazias não podiam disfarçar que os restos dos seus pais jaziam sob a neve e o mármore indiferentes, inconscientes. E as lágrimas vieram antes que ele pudesse contê-las escaldantes e instantaneamente congeladas em seu rosto. De que adiantava enxugá-las ou fingir? Deixou-as cair, seus lábios contraídos, os olhos fixos na neve espessa que ocultava o lugar em que jaziam os despojos dos seus pais. Agora, certamente apenas ossos ou pó, sem saberem nem se importarem que seu filho sobrevivente se achasse tão perto, seu coração ainda palpitando, vivo por causa do seu sacrifício e quase desejando, neste momento, que estivesse dormindo com eles sob a neve. Hermione pegara sua mão e a apertava com força. Ele não conseguia fitá-la, mas retribuiu o aperto, e agora inspirava haustos profundos e cortantes do ar noturno, tentando suportar, tentando se controlar. Ele deveria ter trazido alguma coisa para lhes oferecer e não pensara nisso. E todas as plantas no cemitério estavam desfolhadas e congeladas. Hermione, porém, ergueu a varinha e fez um círculo no ar, e diante dos seus olhos fez brotar uma coroa de eléboros. Harry apanhou-a e depositou-a no túmulo dos pais. Assim que se levantou, quis ir embora. Achava que não aguentaria ficar ali nem mais um minuto. Harry passou o braço pelos ombros de Hermione e ela passou o dela por sua cintura. Viraram-se em silêncio e se afastaram pela neve, deixando para trás o túmulo da mãe e da irmã de Dumbledore, e voltaram em direção à igreja e ao portão estreito e pouco visível.